Então será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer, e era pra sempre, isso é amor ou uma doce mentira? Mas quando está só, se morte de amor rolando na cama, chama o meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby, e fazer seu jogo vai me deixar louco. Você pensa, amor, é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Ama, ama assim. E jamais dizer adeus. Já não é mais a grande surpresa. E com vocês, meu amigo, meu parceiro, Rony na guitarra. Sucessor, sucessor. Seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Me ama assim. E jamais dizer adeus. Já não é mais. Viver assim, assim morrer de amor. Ama assim, jamais dizer adeus. Já não é mais a grande surpresa.